A preparação para essa noite foi muito reveladora para mim. Primeiro porque eu precisava recolher do tempo aquilo que me traz hoje aqui. São 20 anos de estrada, cantando nos lugares mais inusitados deste país. E o tempo foi me revelando que, por mais que eu tenha um lugar, minha alma é nômade. Eu acho que todo artista, e eu não nego nunca isso na minha vida, meu ofício sacerdotal em nenhum momento ficou ofuscado pelo fato de eu assumir que nasci, desde menino, afeito às coisas bonitas. Preparando essa noite, eu fiquei percebendo que, por tantos lugares por onde eu fui, eu sou semelhante ao Leléu do filme Lisbela e o Prisioneiro. Já viu esse filme? Leléu é um artista de rua, que não consegue fixar-se num lugar. E ele se apaixona por Lisbela, e ela também por ele. E há uma cena muito delicada em que Leléu tenta dizer a Lisbela quem ele é. Ele está preso, porque também não era uma pessoa muito fácil de lidar. Ela vai até ele e ele começa a contar uma história que pudesse ajudá-la a fazer uma leitura de sua alma. Ele disse assim: Lisbela, quando eu era menino, passou pela minha cidade um zepelim iluminado. Era tanta beleza, Lisbela, tanta beleza, tanta claridade naquele céu, que eu comecei a correr, correr, correr. E quando percebi, eu já não sabia mais voltar. Eu estava perdido. E desde então, Lisbela, o meu destino é correr atrás de tudo que é bonito. Eu me identifico com Leléu porque um dia também na minha vida descobri uma claridade superior, uma verdade suprema. Eu gosto muito dessa associação aristotélica de bondade, beleza e verdade. Na antiguidade, ética e estética se confundiam, era o mesmo discurso. Sim, tudo que é bonito, tudo que é belo, tudo que é verdadeiro, estão congregados por um alinhavo muito delicado que eu aprendi a descobrir desde muito cedo. Também posso dizer que tudo que é bonito me chama. Tudo que é bonito me chama. E eu vou. Caixeiro que traz na bagagem repertório de vida e canções e de esperança, mais teimoso que uma criança, eu invado os quartos, as salas, as janelas e os corações. Frases eu invento, elas voam sem rumo no vento, procurando um lugar e momento onde alguém também queira cantá-las. Vendo os seus sonhos e em troca da fé ambulante, quero ter no final da viagem um caminho de pedra feliz. Tantos anos contando a história do amor ao lugar que nasci. Tantos anos cantando meu tempo, minha gente de fé me sorri. Tantos anos de voz nas estradas, tantos sonhos e já eu invento, elas voam sem rumo no vento, procurando lugar e momento onde alguém também queira cantar. Da fé ambulante, quero ter no final da viagem um caminho de pedra feliz. Tantos anos contando a história do amor ao lugar que nasci, tantos anos cantando meu tempo, minha gente de fé me sorri. Tantos anos de voz nas estradas, tantos sonhos que já nas estradas, já não posso parar. Meu caminho é de pedra. Como posso sonhar? Como posso sonhar?